Paz do Senhor. Você já ouviu essa frase, tempo é dinheiro? E mais uma vez eu quero te dizer que eu não acredito que isso seja verdade. Você perde tempo e ele não volta. Perde dinheiro, pode ser duro, mas você consegue tê-lo de volta. Bom, hoje eu quero falar sobre aquele nosso vício de estar dando sangue, suor e lágrimas para coisas que não têm o devido valor que nós estamos dando. E aquelas que têm valor, só depois que nós perdemos é que nós acabamos dando valor. E às vezes é tarde demais. Mas eu tive um grande exemplo e foi um alerta para mim. Um amigo meu pegou sua esposa, pegou o avião, viajou, foi visitar sua filha, visitou os amigos, e isso fez muito bem para sua filha e para os seus amigos também. E você, como tem gasto seu tempo com aquilo que tem valor? Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.